Só saudade foi um pouco que ficou. Só saudade, pois o resto ela levou. Sozinho eu vivo a sonhar. Seus olhos, sua boca que diz vou voltar. Só saudade foi o que restou pra mim. Só saudade, pois o resto teve fim. Amor como este não há de encontrar nunca mais. Nunca mais, oh, oh, oh, nunca mais. Só saudade. Foi um pouco que ficou. Só saudade, pois o resto ela levou. Sozinho eu vivo a sonhar. Seus olhos, sua boca que diz vão voltar. Só saudade foi o que restou pra mim. Só saudade, pois o resto tem fim. Amor como este não há de encontrar nunca mais. Nunca mais, oh, nunca.